Quem quiser acompanhar. João 17, vou começar do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste toda autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora vamos para o versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora o versículo 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Vou passar primeiro um vídeo para os irmãos. Tem uns 4 minutinhos mais ou menos, não é muito antigo. Não sei a data, mas a pessoa que passou para mim falou que não é muito antigo. E depois a gente volta para o texto. O avanço do islamismo. O Brasil é o segundo maior país islâmico das Américas, com 1,5 milhão de seguidores. Um número que só perde para os Estados Unidos, que tem 5 milhões de fiéis. É meio-dia. O som que vem da mesquita chama os fiéis para a reza. Às sextas-feiras, a comunidade se reúne para se curvar, orar e ouvir ao sermão do Sheik, um estudioso e mais experiente no Islã. A crença é uma coisa que fica no coração, que mistura com a sangue, que com uma coisa forte, bem forte na vida do ser humano. O muçulmano ora 5 vezes por dia, sempre em direção à Meca, a cidade sagrada e berço da religião. Eles creem em um único Deus, Alá, e no profeta Muhammad, Maomé em português. O Muhammad foi igual a Jesus. Deus revelou ao Corão através do Espírito Santo sobre ele, e ele é uma pessoa analfabeta e conseguiu falar ao Corão, que é o maior milagre do islamismo. Jamais pode ser um ser humano comum. Que diferença ele de um ser humano comum? Que ele recebeu o Espírito Santo, que ensinou ele ao Corão, as palavras de Deus. A religião cresce em todo o mundo, especialmente no Brasil. No início da década, o censo dizia que eram 27 mil. Entidades ligadas ao Islã calculam que hoje já são mais de 1,5 milhão de seguidores. O número de novas mesquitas também demonstra o crescimento da religião. Há 10 anos havia apenas 6 em todo o estado de São Paulo. Hoje são 27, 11 na capital. Só nessa mesquita, que fica na região central de São Paulo, cerca de 15 pessoas se convertem todos os meses à religião. Eu não sou uma delas, mas para entrar na mesquita, todas as mulheres precisam cobrir a cabeça e o corpo. Em sinal de respeito, eu me vesti assim. Você está usando um hijab, né? Esse aqui é o véu, que existem vários modelos. Tem esse que é de 2 peças, que é chamado hijab Amira. É um hijab de 2 peças. Existe aquele outro que é um véu de tecido retangular ou quadrado. E o que você está usando aqui é uma abaia. Tá? É uma vestimenta típica islâmica, que é realmente para cobrir todo o corpo da mulher. Na verdade, os muçulmanos, eles tratam a mulher como se fosse uma peça preciosa, um diamante. O diamante você não joga no olho da rua. O diamante você protege, você preserva, né? E não provoca as pessoas na rua, porque o Islã não proibiu a mulher se enfeitar, se mostrar sua beleza, mas para o seu próprio marido. Cristiane conheceu a religião quando dava aulas de português para árabes. A princípio, a pessoa ela tem uma curiosidade cultural. E depois, quando ela conhece a religião, geralmente ela se converte. Pelo menos os nossos frequentadores aqui, a maioria, realmente se converte, porque se encantam mesmo com a verdade do Islã. Brasileiros, quando eles convertem para o Islã, eles viram melhor que, em alguns casos, melhor que do muçulmano que nasceu muçulmano. Por quê? Porque ele converteu, porque ele quer mesmo, porque ele nasceu muçulmano. Os muçulmanos não consomem bebidas alcoólicas e não comem carne de porco. A carne consumida, aliás, é a halal, que segue uma técnica específica de abate do animal. Como no Brasil, a maioria dos seguidores do Islã é árabe, a comida típica é esta. Quibe cru, tabule, kabate, um arroz temperado com cubos de carne de carneiro. E as pastas, homus, baba ganoush, coalhada seca. O nosso cliente respeita a gente, respeita as nossas ideias, entra aqui, nem acostumaram com nossas ideias, ninguém pede, ninguém reclama, e graças a Deus, é uma norma boa. Eles respeitam a gente como a gente respeita muito também e cuida bem deles aqui no nosso restaurante. A comida, os hábitos de reza e as vestimentas chamam a atenção de quem é de fora, às vezes de maneira negativa. E é essa imagem que os religiosos querem mudar. Queremos que a mídia venha para ver, para perguntar, para saber o que é o Islã, que é a ignorância o pior inimigo do ser humano. Tem que, para julgar, tem que conhecer, tem que aproximar. Bom, a gente viu um pouco sobre o crescimento do islamismo aqui no Brasil. E quando a gente fala o tema de missões, que eles também precisam da graça do Pai, que é focado para os muçulmanos, a gente esquece de pensar no nosso próprio país. E hoje eu achei engraçado que o pastor começou a focar a missão da igreja, né, onde ela está, falando mesmo de alcançar a região e alcançar o país. E eu falei, em missões mundiais, o pastor falando de missões nacionais, mas na verdade é tudo uma coisa só. E é engraçado porque eu também, quando eu estava pensando no que falar, o Senhor me tocou muito sobre isso, sobre o povo muçulmano que está aqui perto da gente. E primeiro, missões esteve sempre no meu coração, ainda que eu não esteja sempre aqui na igreja, é algo que não tem como você se afastar. Se Deus fala alguma coisa no seu coração, você tem que ir até o fim. E eu vou tirar férias agora em maio desse ano. E eu falei para Deus que eu queria fazer uma viagem missionária, já que é o único mês inteiro que eu vou ter para me dedicar assim, 24 horas por dia para Ele, nesse sentido de ir, não ter outra distração, só fazer isso. E eu comecei a pesquisar onde eu poderia ir de acordo com o que eu poderia pagar. Primeiro pensei em Guiné, que seria a minha volta, para saber como que está o trabalho. Para quem não sabe, eu fiquei lá através de um projeto. E eu pensei, quando fui ver a passagem, cerca de R$5.000. Falei, acho que não é esse o lugar. Aí eu falei, Deus, o Senhor que sabe de todas as coisas, né? Então vamos ver no que dá. Quando eu estava no projeto, eu sempre pensei em ir para o Marrocos. Era uma curiosidade, porque eu sempre quis trabalhar com árabes. E aí eu cheguei a contatar a junta, só que eles falaram que não tem missionários da junta lá em Marrocos, porque o casal que estava lá está no Brasil para estudar. Então não tem ninguém. E eu fiquei, poxa vida, era um lugar que eu realmente gostaria de ir. Fiquei assim, como que não tem mais nenhum? Só um casal e um país inteiro. E eu fiquei triste, falei para minha mãe, nossa, que absurdo, é um absurdo. Eu aqui e não tem ninguém lá, é um absurdo. E eu falei, Deus, vamos lá, segue em frente. E tem o pastor Eduardo, que ele trabalha com muçulmanos aqui no Brasil. Ele trabalhava no ABC e agora ele está em São Miguel Paulista, em São Paulo. E ele falou para mim, Joyce, você não quer ir para o Egito? Falei, pode ser. Aí ele, a gente levanta recursos, a gente ajuda com visto, já tem com quem você ficar lá, já tem quem possa te ajudar na moradia para te receber, fala inglês, é perfeito. A gente te manda em maio. Eu falei, pode ser, topo. E eu fiquei feliz, mas não tem missionários da junta lá. Os que tinham, tinham duas mulheres que voltaram por questão de perseguição, enfim, tiveram que sair. E tanto que eu não vou ficar com brasileiros lá. E peço que os irmãos orem por isso, porque eu estou muito feliz e espero que dê tudo certo. Estamos na fase de levantar recursos, ele vai me ajudar lá na igreja dele também. Mas para falar como tem países que necessitam ouvir do evangelho de Deus e não tem quem vá. E às vezes a gente fala, dê, contribui, vá, mas envie também. Não fique preso ao seu filho, não fique preso ao seu sobrinho, ao seu neto, ao seu amigo. Envie, envie, porque tem pessoas que realmente precisam ouvir do evangelho. Enquanto tanta gente acredita que vai chegar no paraíso e encontrar 32 virgens, eu acredito que eu vou chegar no céu e encontrar o meu Criador, encontrar o meu Senhor. E mais do que isso também, eu vou poder olhar todas aquelas pessoas, espero ver muitos guineanos no céu, espero ver muitos guineanos, aquelas pessoas com quem eu pude compartilhar do evangelho. E eu sei que vocês esperam também ver parentes, ver os seus amigos, que você não via tanto tempo, pensava, acho que ele nem ouviu o que eu dizia, mas ele vai estar lá no céu. Essa é a nossa glória, essa é a nossa vitória. E esse texto de João 17 eu escolhi porque, primeiro, eu amo a carta de João. Amo. E o capítulo 17 é um dos meus preferidos e toda vez que eu leio me emociona e me toca de alguma forma. Dá para tirar várias e várias pregações de cada versículo. E eu vou focar para os irmãos o versículo 20, que diz assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Nesse momento, quando Jesus estava falando com Deus, um pouco antes dele ser crucificado, ele orou por nós, aqueles que ainda crerão. Nós ainda nem existíamos e o Senhor se lembrou de nós. Jesus, ele orou pelos que ainda creriam. E ele orou pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu filho, por aqueles que não aceitaram Jesus ainda, por aqueles que por alguma forma não estão mais no convívio com a igreja. E ele orou pelos muçulmanos. Ele orou por aqueles que não conheciam a verdade de Jesus. Ele orou por aqueles que acreditariam em outros deuses e não em Deus. Ele orou. E a gente ouve tantos milagres, assim, pessoas que viram, tiveram sonhos e visões e que se converteram porque, por causa disso. Glória a Deus, que isso continue acontecendo. Mas é uma exceção. Deus, ele quer que a gente faça a nossa parte. Ele quer que nós saiamos e vamos lá pregar o evangelho. É isso que ele quer. Ele incumbiu a nós essa tarefa. Ele podia sair dando sonhos, dando visões à torto e à direito, mas não, ele sabe qual lugar precisa ter e quem precisa realmente. Mas ele quer que a gente vá e se dedique a falar a palavra do Senhor. E eu estava pensando no que o pastor tinha falado sobre o livro de Jonas hoje de manhã, a história de Jonas, e como Jonas fugiu de falar da palavra do Senhor, e quando ele foi, que o povo se converteu, ele ainda ficou bravo, né? Por que que esse povo foi se converter? Olha, Deus está vendo? Agora o Senhor não vai acabar com eles. E às vezes a gente age assim também, a gente fica com raiva. Olha quanto mal esse povo já fez. Olha quanta morte esse povo causou. Mas por quê? Eles estão lutando por algo que eles acreditam, só que não é a verdade. Agora imagina se eles se dedicarem ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso. Imagina se eles entregam a vida deles ao Senhor. Imagina o que eles são capazes de fazer, não mais de matar porque não é necessário, mas eles vão conhecer a verdade absoluta em Cristo. E vão reconhecer que a palavra de Deus é a verdade, só a palavra de Deus. Que não precisa de nenhum intermediário, só Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. E realmente, eu fico tocada quando eu lembro que Jesus morreu por mim, mas não morreu só por mim. Quando eu leio a crucificação, eu não me lembro só de mim. Eu lembro de tantas outras pessoas que ainda não conhecem a história da crucificação, da ressurreição de Jesus, da vitória de Jesus sobre a cruz. Antes de ir para o projeto, eu nunca tinha visto africano e nem muçulmano. Agora que eu voltei, parece que eles me caçam. No hotel que eu trabalho, tem muçulmana que trabalha lá, tem hóspedes que são muçulmanos, tem hóspedes africanos. É muito engraçado. E eu acho o máximo porque eu me divirto e fico lá matando a saudade e é muito bom. E eu comecei a conversar com uma menina que trabalha comigo, se chama Bará. Ela tem 19 anos, casou com os 16 anos, um casamento arranjado. Ela é da Palestina, veio para o Brasil alguns anos atrás, à procura de emprego, porque a situação lá estava difícil. E ela é muçulmana mesmo, só que ela não faz as orações. Ela não faz a oração no tapete e tal. Você está conversando com ela, daqui a pouco ela está... E você não entende o que está acontecendo, você acha estranho, parece que ela está em transe. E ela está lá orando. Ela está atendendo o hóspede e ao mesmo tempo ela está lá. E você vê ela parada, ela está com... Eu não sei o nome, alguém sabe o terço? Eu não sei o nome do tercinho que passou no vídeo. E ela está lá orando. E está passando 19 anos. E aí eu fui conversar com ela para saber mais... sobre a cultura, né? E qual foi a minha surpresa? Que ela não é feliz. Ela não sabe porque ela é muçulmana. Ela não gostaria de estar casada aos 16. Ela não gostaria de ter que já viver essa vida com um homem que ela não conhece, que ela não conhecia na época. E ela não acredita em muita coisa que o islamismo prega. Mas ela é muçulmana porque ela nasceu numa família muçulmana. E eu ouvi aquilo... E ela falando assim, normalmente para mim, e eu fiquei assustada e falei assim, mas e o seu marido? Ele é muçulmano? Falou, ele é muçulmano. Ah, ele é árabe? Não, ele é brasileiro. Ah, interessante, ele é brasileiro e se converteu ao islamismo? Sim, ele achava a cultura legal, aí ele queria casar comigo e se converteu para o islamismo. Assim. Enquanto o Senhor nos dá escolha, se nós queremos ou não, nós podemos ir a ele. A gente não precisa de desculpas e nem obrigar. Já pensou se fosse fácil assim? Meu filho, você é evangélico, você vai crer em Jesus. Já pensou se fosse assim? Mas não, Deus nos dá escolha porque Ele conhece o nosso coração. E interessante que no próprio vídeo, porque eu já vi muçulmanos falando que não existe isso deles nascerem muçulmanos, porque eles não querem que a gente entre nesse ponto, né? Mas no próprio vídeo, não sei se deu para entender, que ele fala... que quando o brasileiro se converte porque ele realmente crê, não porque ele nasceu numa família muçulmana. Então, na verdade, eles não têm escolha. E se você pergunta, eles falam, não, eu tenho escolha, eu tenho sim, mas Deus me escolheu, Alá me escolheu para ser muçulmano. Mas não, na verdade, eles não têm outra opção, eles não conhecem a verdade em Jesus. E outro dia, já faz um tempo, eu fui na mesquita aqui de Santos... E lá, eu entrei na parte das mulheres, só tinha uma menina de 12 anos, e o sheik falando tudo em árabe, você recebe a pregação em português traduzida, né? E aí estava lá ela fazendo, pedindo para ela me ensinar, e fazendo os movimentos e tal. E o sheik falando em árabe, e ela só recebendo, né? Eu falei, o que ele está falando? Porque essa parte não tinha traduzido. Ela falou, não sei, eu não falo árabe, mas meu pai me falou que toda vez que ele fala tal palavra, eu falo, amém, amém. E ela falando comigo, normal, não sei o que, não sei o que, amém. Não, mas, amém. Aí você, amém. E eu fiquei assustada, meu Deus. Ela também não sabia o que ela estava fazendo. E ela estava feliz, eu lembro, porque o irmão dela era mais velha, e o irmão dela já estava indo para a mesquita com o pai há muito tempo. Mas ela estava indo pela primeira vez, porque primeiro foi o homem, depois ela. E ela estava super feliz porque o pai resolveu levá-la para a mesquita. Então era o dia de glória, era o dia de glória. E ela estava super contente, mas ela não fazia ideia do que o sheik estava falando. E aquilo ficou no meu coração. São pessoas que estão seguindo uma religião, um ritual, mas não conhecem o Senhor, o Deus verdadeiro, todo-poderoso. Eles falam tanto num Deus misericordioso, mas eles não conhecem a misericórdia de Cristo. Eles não conhecem a graça, eles necessitam da graça do Pai. A gente tem alguns trabalhos de pastores aqui, como eu disse, esse pastor que trabalhava no ABC, e em São Bernardo, e agora ele está em São Paulo, São Miguel Paulista. Duas quadras da igreja tem uma mesquita e uma comunidade enorme de árabes muçulmanos que acreditam que Alá é o único, e Mohammed, Maomé é o profeta. E eles estão pertinho de nós. Eles estão algumas horas daqui. E às vezes a gente fala que não pode ir para longe, mas você pode vir aqui para perto. Você pode visitar o trabalho, você pode buscar se relacionar com esse missionário e falar o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, no que eu posso ser útil. E orar porque eles necessitam da graça do Pai, eles precisam conhecer a verdade libertadora de Jesus. Eles não conhecem a liberdade, eles não conhecem a verdade em Cristo. Parece repetitivo, mas é porque é realmente a verdade. E Jesus, ele, na oração dele, falando com Deus, ele fala que ele serviu a Deus e que o objetivo dele era fazer o evangelho conhecido. E depois ele passa essa tarefa para nós. Ele fala, vamos lá, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que eles sejam levados à plena unidade. Quem são eles? Quem? Nós. Que nós sejamos levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que a Igreja Batista da Ponta da Praia seja levada à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A gente vê cada vez as igrejas se dividindo e dentro da igreja divisões, mas Jesus, ele já orientava a Deus que eles sejam levados à plena unidade, porque isso vai fazer diferença. Ele já sabia que no futuro as pessoas iam ser individualistas, iam se preocupar com seu próprio umbigo, não iam querer saber do outro, de ajudar o outro. Então ele sabia que eles sejam levados à plena unidade, porque isso vai fazer diferença. As pessoas vão ver, vão te ver, meu Pai, vão me ver na unidade desse povo. E isso me lembra quando eu estava em Guiné, e tinham dois professores de francês, e a gente teve o aniversário do Everton, que era da equipe, e a gente convidou eles dois para irem. Então, preparamos a comida, fizemos churrasco para eles conhecerem o churrasco brasileiro, e preparamos. Quando estava tudo pronto, a gente foi lá para fora, cantamos os nossos louvores em francês, um Wolof, não me lembro, e a gente cantou e depois oramos em francês. E o professor falou assim: nossa, que engraçado, só vocês que oram para agradecer a comida. A gente cai matando. Eles usam uma expressão que seria isso: a gente cai matando, a gente não ora pela comida. E ele prestou atenção, e no dia seguinte da aula, ele falou assim: eu vou ensinar vocês a fazerem uma oração mais bonita, porque o francês de vocês estava muito fraquinho, mas a oração de vocês estava linda. E ele chamou a atenção a isso, que a gente estava junto, todo mundo de olho fechado, que eles não fecham, não necessariamente fazem isso, né? Só os movimentos. Todo mundo de olho fechado, pensando na mesma coisa. Isso fez diferença. E eu creio que ele lembra da gente. Ele recebe várias equipes de radicais lá no Senegal. E isso, tenho certeza que incomoda. E que se os outros continuarem cultivando isso, eu sei que isso vai fazer diferença na vida dele. Também eu lembro do Ali e da Fatene, que é uma família libanesa, lá em Guiné. Eles sempre tiveram contatos com missionários e eles falaram que o que fazia diferença é porque os missionários se preocupavam com eles. Eles não tinham amigos no Líbano. Eles foram lá para abrir um negócio. A mulher dele tem 18 anos, está no terceiro filho, também se casou, acho que aos 15, 14 anos. E ela é muito sozinha, e eu era muito amiga dela. E ela falava, eu falo com ela até hoje, e ela fala que se sente só porque eu sou a única irmã que ela tem. E isso me aperta o coração, mas isso mostra que a unidade realmente faz a diferença. A gente sempre estava junto com eles, a gente cantava com eles, a gente orava. Eles pediam, eles muçulmanos pediam para a gente orar pela comida deles, sempre que a gente jantava lá, e era uma festa. Então, o nosso testemunho, ele fala muito. Ele fala, ele toca, ele impacta. E aqui no Brasil, não é diferente. A gente não tem o empecilho da língua. A gente não tem empecilho da roupa, a gente não precisa vestir a roupa característica. Eu até pensei, eu vou como muçulmana, tenho a roupa e tal, mas a gente não precisa. A gente vai lá e fala do jeito que o Espírito Santo nos orienta, a gente pode ler a palavra de Deus eles vão entender, a gente pode orar por eles, a gente pode estar com eles. E aqui em Santos também tem muitos e muitos, porque eu lembro que quando eu fui na mesquita, tinha muita gente. Pessoa que você olhava assim, não tinha nenhuma, fisicamente falando, não tinha nenhuma característica árabe, nenhuma feição árabe. E provavelmente eram só brasileiros que se converteram. E eles estão falando por aí. E o que a gente está fazendo? A gente está aqui dentro da igreja se preocupando em engordar, mas não passa, que uma hora você vai estufar. E aí, o que adianta? Você conhecer a verdade e as pessoas que estão aqui ao redor, não. E aí Deus vai cobrar de você. Olha, você estava lá, eu te coloquei lá, você estava ali naquele lugar assim, assim, assim. Como disse a Sarita, que citou o Fernando, que falou que Deus nos coloca em alguns lugares como um disfarce, né? Você é fisioterapeuta por um disfarce. Deus te quer ali na Santa Casa. Você é manicure por um disfarce. Você pode entrar em várias casas. E você é enfermeira por disfarce. Imagina quantas pessoas você pode atender e ao mesmo tempo falar de Jesus. Mesmo que em alguns lugares as pessoas sejam meio assim receosas, você pode estar lá e demonstrar o amor de Deus. Deus, ele te coloca em vários lugares, ele nos coloca em vários lugares, ele nos dá várias oportunidades para falar do evangelho. Mas às vezes a gente não quer ver, a gente não quer queimar o nosso filme, parecer careta, ou parecer cansativo. Ou, ah, ele não vai ouvir o que eu vou falar, ele já sabe da fé dele, ele não vai querer. Se já tem o não, por que não tentar o sim e falar do evangelho de Cristo? Quantas pessoas mais vão morrer sem conhecer a verdade do evangelho? Quantas pessoas mais vão padecer acreditando que Jesus não é o Senhor? Que acredita que o Espírito Santo atua em Maomé? Que o grande milagre era um analfabeto que escreveu, que traduziu, que falou ao Corão, que decorou ao Corão e citou ao Corão? Esse é o grande milagre? E o milagre da ressurreição de Jesus? E o milagre da eternidade com Cristo? Eles não conhecem. E cabe a nós fazermos isso. Então, vamos abrir os olhos, porque missões é muito mais do que a gente imagina. Você não pode ir lá longe? Beleza. Vai aqui perto. Ora, se dedica, mas não deixa essas pessoas passarem pelas nossas vidas e não ouvirem do evangelho. Quanto menos a gente imagina, mais sedentas as pessoas estão. E a Bará não é a primeira pessoa que eu já vi que não está contente com o islamismo. Muitos aqui no Brasil não estão. E eles até aproveitam essa cultura totalmente diferente para se rebelarem. Muitas meninas já não usam mais véu. A Bará, por exemplo, não usa. Se você for lá onde esse pastor mora, em São Miguel Paulista, muitas muçulmanas não usam o véu. Nem todas fazem as 5 orações ao dia. Nem todas se dedicam a fazer os rituais que precisam. Nem todos. Eles só são muçulmanos, porque eles acreditam que é esse o caminho. Mas precisamos ensinar a liberdade em Cristo Jesus. Precisamos ensinar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Salvador. Amém? Eu quero um momento especial. Eu quero chamar a Regininha como líder de intercessão aqui à frente. Quero chamar o Ademar também aqui à frente. A gente vai fazer 2 orações. E eu queria que quem pudesse ficar de joelho, ficasse de joelho. A gente vai orar pelos muçulmanos espalhados pelo mundo. O Ademar vai orar pelos muçulmanos de fora, os que estão na África, no Oriente Médio, na China, no Japão. E a Regininha vai orar pelos muçulmanos que estão no Brasil, especificamente no Brasil. E deixa eu ver mais alguém. A Sarita. Para orar pelos missionários que estão aqui no Brasil trabalhando com muçulmanos. Chama ela aqui à frente também. Pai querido, nós Agradecemos, Pai, pelo Teu grande amor manifestado nas nossas vidas, pela Tua graça que um dia nos alcançou, Senhor. Nós não somos merecedores, Pai, mas Tu nos amaste primeiro, Senhor. E através deste Teu grande amor, nós conhecemos, Pai, o Teu Filho Jesus. E neste instante, Senhor, nós nos colocamos de joelho, nós nos humilhamos, Pai, diante de Ti, intercedendo por aqueles missionários, aqueles que tiveram um chamado especial, Pai, que estão nos campos, estão espalhados por este mundo, levando a Tua mensagem, levando este amor tão grande, Pai. Que aqui nós estivermos, Senhor, possamos estar realmente orando por eles, segurando as cordas, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que eles sintam a Tua presença, que eles sintam a Tua proteção, o Teu cuidado em cada instante, Senhor, das suas vidas, Pai. E que eles sejam apenas instrumentos nas Tuas mãos, falando aquilo que Tu queres em cada momento. E nós, Pai, que também nós possamos ser missionários, ser evangelistas, aonde estivermos, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, no nosso viver diário, possamos testemunhar de Ti, possamos levar essa luz que queima o nosso coração, Pai, e que realmente possamos testemunhar este amor tão grande que alcançaste a cada um de nós, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas, usa, Senhor, para o Teu serviço, Pai, que estejamos sempre disponíveis a Te servir em cada momento. É o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Senhor do nosso Deus, ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos Te colocar a comunidade muçulmana que habita aqui no nosso país, Senhor, pedindo a Tua misericórdia sobre eles, Senhor. Nosso pedido, Senhor, é que eles sejam alcançados pela Tua graça, que o Espírito Santo possa estar agindo na vida de cada um deles e que eles possam receber a Teu Filho Jesus como Salvador de suas vidas, Senhor. Oro também, Senhor, pelos brasileiros, por nós, que nós possamos ter o amor que Tu tens, Senhor, para com os perdidos e possamos fazer a nossa parte, Senhor, que é testemunhar de Ti, falar de Ti a todas as pessoas, e em especial nós Te pedimos pela comunidade muçulmana, Senhor, que nós possamos nos sensibilizar com a necessidade deles, Senhor, e possamos transmitir a eles a salvação que um dia nós alcançamos. E é isso que Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, glorificado seja o Teu santo e bendito nome, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para clamar, Senhor, por esse povo, Senhor Jesus. Toma-os em Tuas mãos, Senhor, abençoa a vida de cada um, Senhor. Toca o coração desse povo, Senhor Jesus, para que eles tenham, Senhor Jesus, a oportunidade de Te conhecer, Senhor, assim como nós Te conhecemos, ó Pai. Deus querido, prepara aqui no Brasil alma, Senhor Jesus, cheia de vontade, ó Deus, para a evangelização dos muçulmanos, Senhor Jesus. Ó Pai querido, dá oportunidade ao Teu povo, Senhor, de evangelizar esse povo, Senhor. Dá oportunidade a cada um de nós que sentimos o desejo no coração de levar a Tua palavra a todo o país, em todo o mundo, Senhor. Levar a Tua palavra, Senhor, de uma maneira muito especial, Senhor. Toma a vida dos Teus servos missionários espalhados por toda a terra em Tuas mãos, Senhor. Abençoa-os, ó Deus. Protege, ó Senhor Jesus. Usa os Teus servos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Pai querido, que os nossos irmãos preparados, Senhor, para a evangelização dos muçulmanos, Senhor, tenham alegria, Senhor, de ver esse povo, Senhor, Te aceitarem como Salvador, Pai. Ó Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos pela vida da nossa igreja, Senhor, que têm, Senhor Jesus, se dedicado, Senhor, à oração e a interceder por esse povo, ó Pai. Obrigado, Jesus, pela certeza de que as nossas orações, Senhor, chegou ao Teu trono da graça, Senhor, e o Senhor vai nos ouvir, Pai. Exaltado seja o nome do Senhor, pela certeza que temos no nosso coração, Senhor, que veremos ainda muitos muçulmanos Te aceitando como Salvador, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Chama o grupo de louvor.